Atenção, rede! Atenção, ouvintes! Começa agora para todo o Brasil! Interligando você com o melhor do autêntico forró. Sem essa de I love you, não vem com essa de my life. Forró sertanejo. Eu vejo o tempo passando e cada vez me apaixonando mais. Forró pé de serra. Forró pesado, a moçada se aciona e ninguém quer ficar parado. Forró universitário. Sua chance passou e o amor acabou e eu não sou mais teu perdeu. Venha forrosar com a gente. O Brasil inteiro ligado, Central do Forró. Apresentação, Coronel Ojuara. Pense num jumento safado. Opa, meu filho, é uma reggae que tá começando mais um Central do Forró. Eu, Coronel Ojuara, como sempre, né? Tô juntinho aqui com vocês todo final de semana. Hoje, nesse mês de setembro, beijinho bom da gota, serena da bexiga do Regan Gogô. Coronel Ojuara botando as músicas tudo aí dentro do seu radinho. Ô, meu filho, obrigado pelo seu carinho, tá bom? Obrigado pela audiência, obrigado por estar ouvindo o Central do Forró. Ele nem espera terminar a fase, ele já vai aumentando. É doido, é? Homem doido da molesta, Central do Forró e o Coronelzinho Ojuara. E participando, você já sabe como é que participa, né? Dá uma entradinha no ouvinte central@rotmail.com e manda teu recadinho pro véi. Tá chegando pra você agora, banda Dose Dupla. Vejo você. Marajoara. Banda Encantos. Não vou mais fazer de conta que estou bem. Você nunca aprendeu a amar ninguém. Me cansei de sempre tentar mais uma vez. Tive mal, mas hoje consegui superar as mágoas que com o tempo vão. Não vou me humilhar. Pode fazer o que quiser. Ser humano tem a mesma natureza, ver tanta beleza e abre o coração. A regra diz pra comer na mesa, mas gostoso com certeza é comer na mão. O Juara! Música nova do meu relação! Alô, Renato Moreno! Cortar o bolso panorâmico, salão marinal do meu amor! Eu cansei de esperar, insistir, humilhar por amor. Não vale a pena, se não deu. Se for, meu real! Vou te provar que eu posso. Bom demais a farra do rico, né? Mas melhor ainda é a farra do pobre. Sabe por quê? Porque o pobre, quando faz farra, tá lascado no outro dia, devendo até os cabelos do sapo. É brincadeira, farra de pobre é bom demais. Ó, coisa boa! E pra você que tá ligando o radinho agora, meu filho, seja muito bem-vindo ao Central do Forró, aqui com o Coronel Ajuara, o coronel mais taradinho do Brasil. Aqui o forró não para, o Central do Forró dando continuidade nesse mês de setembro e tocando muito forró pra você. Tá chegando o que, meu filho, pra gente, hein? Oi? Ah, tá, forró real, é? É bom esse forró? Então, Cunha, meu filho, é bom, Cunha, forró real pra você. O nome da música é Serve Pra Você Aprender. Excelente final de semana pra você. Oi, meu filho, Cunha. Mas de repente uma notícia me alegrou. Meu sonho virou realidade. Você ligou, disse que tá com saudade, quer me ver. Eu vou passar aí, Marquinhos e Bias, o moral de Marco, cabe ou bem? Deitados na areia, se abraçando, se beijando, sentindo a brisa nos arrepiar. Pontas em ar na areia, um lindo coração, e dentro dele vai ter uma declaração. Vou escrever eu te amo, você fala I love you, tome paixão. Eu vou passar aí, pra gente ver o mar, ficar contando as estrelas, vendo a lua brilhar. Deitados na areia, se abraçando, se beijando, se somente você não apareceu. Mas de repente uma notícia me alegrou. Meu sonho virou realidade. Você ligou e disse que tá com saudade, quer me ver. Eu vou passar aí pra gente ver o mar. Fica contando as estrelas, vendo a lua brilhar. Vem pra lugar, sentindo a brisa nos arrepiar. Bota a senha na areia, um lindo coração. E dentro dele vai ter uma declaração. Vou escrever eu te amo, você fala I love you, tome paixão. Eu vou passar aí, a gente vê o mar. Fica contando as estrelas, vendo a lua brilhar. Deitado na areia, se abraçando, se beijando. Sentindo a brisa nos arrepiar. Bota a senha na areia, um lindo coração. Hoje o sol me acordou e a lua se escondeu. Aumente o volume entre as grandes rádios do mundo. O Brasil inteiro ligado, Central do Forró. Ai, tufão! É o forró Mastruz com Leite. E aí, Livinha, será que tem algum tufão aqui? Se tem, cara. E aí, Samara? Tá lotadinho! Você é craque de seleção. É show, bate um bolão. Chuta com as duas e não cai não. E não cai não. Só cai na dela, feito tufão. Você é craque de seleção. É show, bate um bolão. Chuta com as duas e não cai não. E não cai não. Só cai igualzinho a avenidas do Brasil. Juara! Mas a mulher tem três defeitos: amar, sofrer e perdoar. O homem tem três defeitos: mentir, fingir e magoar. Mas a mulher tem três defeitos: amar, sofrer e perdoar. O homem tem três defeitos: mentir, fingir e magoar. Bora, João Filho, só o quê? Perdoa, perdoa que eu quero te amar. Perdoa, perdoa que eu quero te amar. Mente, mente, sai fora, vai pra lá. Mente, mente, sai fora, vai pra lá. Olha, perdoa, perdoa que eu quero te amar. Perdoa, perdoa que eu quero te amar. Mente, mente, sai fora, vai pra lá. Mente, mente, sai fora, vai pra lá. Você me traiu. A segunda parte do Central do Forró nesse mês de setembro, né, meu filho? Ô, mês bonzinho da gota pra dançar forró, é bom todo mês, o bom é todo mês dançar forró, né, meu filho, né? Central do Forró e o véio mais safadinho de todo meu Brasil, o povo já sabe, né? Né, meu filho? O povo já sabe, não sabe? Eita! Coronel Ojuara botando forró pra você. Tá chegando forró pra você, meu filho, porque aqui o forró não para, tá bom? A cunha! Vai na música nova aí! Isso é essa rodada! Aqui nós tem paixão, menino! A nossa relação está tão bagunçada, tá fora de mão. Estamos parecendo um relógio a fazer mais confusão e me deixar confuso com seu sentimento. Você não valoriza mais nossos momentos. Sou eu que te procuro na hora de amar. Eu quero acabar, mas eu te quero tanto. Acabo repensando e deixo pra depois. Dessa vez não vai ficar mais pelos cantos, só cantou aos platos, esse aí já foi. Eu já estou cansado de amar por dois. Parou por aqui. Eu vou viver só inteiro pra reforma. Mudar tudo de mim pra ser de outra forma. Meu comportamento, o meu jeito de amar. Eu vou arrancar. Só boto da parede do meu pensamento. Cuidar de outra cor esse meu sentimento. As portas do meu coração eu vou trocar. Mudar as fechaduras. Você não mais entrar. Entende, minha bichinha? Olha só que tá trancado pra você, bandida. Eu quero acabar, mas eu te quero tanto. Acabo repensando e deixo pra depois. Dessa vez não vai ficar mais pelos cantos. Só prendo aos plantos, esse aí já foi. Eu já estou cansado de amar por dois. Parou por aqui. Eu vou me entregar inteiro pra reforma. Mudar tudo de mim pra ser de outra forma. Meu comportamento, o meu jeito de amar. Eu vou arrancar. Só boto da parede no meu pensamento. Me dá de outra cor esse meu sentimento. As portas do meu coração eu vou trocar. O meu jeito de amar. Eu vou arrancar. Só boto da parede do meu pensamento. Me dá de outra cor esse meu sentimento. As portas do meu coração eu vou trocar. Mudar as fechaduras pra você não mais entrar. Vai batendo aí na minha porta, bichinho. Olha o meu canto, Cele. Olha, você deixou. Trocar as fechaduras pra você não mais entrar. Coronel, o Joara. Sempre traz no coração a saudade que ele tem de sua amada. Da viagem traz a dor da solidão e as lembranças da festa de vaquejada. Todo vaqueiro tem um sonho em sua vida e deseja que seja realizado. Um carro novo e uma mulher cavalo, um boi, birita e um apoio improvisado. Um carro novo e uma mulher bonita. Cavalo, um boi, birita e um apoio improvisado. Ei, ei, vaqueiro bom. Oh, vaqueiro bom sou eu. Sou o vaqueiro que pega a mão e abaixa. Meteu o boi no meio da faixa e o juiz ponto lhe deu. Ei, ei, vaqueiro bom, oh, vaqueiro bom sou eu. Sou o vaqueiro que pega a mão e abaixa. Meteu o boi no meio da faixa e o juiz ponto lhe deu. Sempre traz

Agora eu quero ouvir vocês pra ficar muito mais bonito. Você me espera. Eu tô louco, cheio. Meu bem, não sofra. Eu te quero, baby. Então me socorra. Lá do meu desejo, que eu faço chover. Faço chover. E aí, parceiro? Calcinha preta mais gostosa do Brasil. Direito. Esse tema não. Forró do véi. Oita, forró bunda, mulher. Dia do cachorro preto. Eita, bexiga ali. Coronel Juara e o reinho mais safadinho do meu Brasil. Não é eu, meu filho. É eu, central do forró. Nós pegados, nós juntinho. Né, meu filho? É, enquanto marcado com o véio, todo final de semana eu tô aqui, viu? Tô, esqueça não, meu filho, esqueça não. Tá chegando pra você agora o somzão do Gabriel Diniz. É, meu filho, aqui aí, vá. Vá, meu filho. Eu disse, né, que tá tudo bem, eu não tô nem aí. Olha dinheiro, eu tenho pra gastar, me falou pelo mundo. Olha que eu não esqueci, mulher. Eu não esqueci. Ô, Juara! Já meu pescoço, me diz que delícia. Que gente é mais. chegou. Nem me chamou, nem me lança. Lúcio! Deixa da grande. Ciúme é o tempero do amor que tem volume. Quando Quando a gente gosta, fica só pros dois. E o melhor da briga vem depois. É amar, amar, amar, amar, amar. Não faz mal a ninguém. Isso aqui é o bom. É de beber. Aumente o volume entre as grandes rádios do mundo. Sendo que dá pegar e beijar a mulher dos outros. Eu dei um beijo, eu dei um beijo, eu beijei Ana Maria. Por causa disso, eu quase entrava numa fria. Ana Maria, minha dona, eu não sabia, mas quem diria? Pra bem dizer, foi sem querer, mas terminou em confusão. A solução foi confundir o coração. Daí então, fiquei na vida de ilusão. Agora, Deus, Ana Maria, Deus te guarde para o amor. No céu, Santa Maria, aqui na terra, o seu amor. Ana Maria, matar o meu desejo, ai, como eu queria. Ana Maria, quanta alegria! O seu querer, beijar a sua boca e ser de você. O seu querer, beijar a sua boca e ser de você. Por causa disso, eu quase entrava numa fria. Ana Maria, minha dona, eu não sabia, mas quem diria? Pra bem dizer, foi sem querer, mas terminou em confusão. A solução foi confundir o coração. Daí então, troquei na vida de ilusão. Agora, Deus, Ana Maria, Deus te guarde para o amor. No céu, Santa Maria, aqui na terra, o seu amor. Maria, como eu queria dar outro beijo, matar o meu desejo, ai, como eu queria. Ana Maria, quanta alegria! O seu querer, beijar a sua boca e ser de você. O seu querer, beijar a sua boca e ser de você. Beijar a sua boca e ser de você. Tá vendo? Depois dessa, eu só posso dizer uma coisa. Pra todos vocês, toda mulher bonita tem dono. Cuidado. Coronel Ojuara. Sei que andou comentando com os meus amigos que eu não levei a sério o nosso compromisso. Que só você fez tudo pra dar certo. Que quando a gente ama quer tá perto. Você só não falou o quanto estou sofrendo. Que foi você quem me pediu pra dar um tempo. Jogar a culpa em mim é muito fácil, mas eu sempre assumo o que faço. Menti demais, só agora fui perceber. Por aí, que ao lembrar andou comentando com os meus amigos que eu não levei a sério o nosso compromisso. Que só você vestido pra dar certo. E quando a gente ama, quer tá perto. Você só não falou quando estou sofrendo. Que foi você quem me pediu pra dar um tempo. Jogar a culpa em mim é muito fácil, mas eu sempre assumo o que faço. Quer me deixar, mas tem medo de dizer. Menti demais, só agora fui perceber. Por aí que ao lembrar a gente chora. E eu não choro. Quer me deixar, mas tem medo de dizer. Menti demais, só agora fui perceber. Por aí que ao lembrar a gente chora. E eu não choro. Quer me deixar, mas tem medo de dizer. Menti demais, só agora fui perceber. Safadões, né? Wesley Safadões, Garota Safada, é tudo junto e misturado. O nome da música, meu filho, qual é o nome da música? Eu não choro. Pronto, é o nome da música, o cara não chora mais, né? Chora não. Coronel Ojuara e o Forrozão, tamo junto. Tá bom mesmo, do Coronelzinho criar uma banda pra ele, né? tô brincando. Coronel Juara e o Forró Sai de Baixo. Pronto, é melhor? Não, rapaz, não é melhor não. É Coronel Juara e o Centrão do Forró. Pronto, agora sim, meu filho. Quero agradecer a todos vocês pelo carinho, tá bom? Próximo final de semana estarei de volta nessa mesma emissora, nesse mesmo canal, não vai esquecer. Todo final de semana você tem um encontro marcado comigo. Excelente final de semana para todos vocês. Fui! Você ouviu Central do Forró. Programa transmitido para mais de 300 emissoras em todo o Brasil. Comentário ou participação, envie seu e-mail ouvintecentral@hotmail.com.